Vamos à palavra de Deus? Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu queria ler um trecho que está em Isaías capítulo 29. E vamos ler apenas o versículo 13. Para quem está sem Bíblia, está projetado no telão. E o versículo diz assim: Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Para compreender um pouquinho mais, eu vou aqui numa outra versão, que é a King James atualizada, uma excelente versão. Diz assim: eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, graças te damos pelo ensino que ela nos traz, pela compreensão que ela produz por meio da revelação do teu Espírito, porque é o teu Espírito que aviva estas letras para que elas se tornem espírito e vida, para que elas se tornem entendimento espiritual, para que saibamos, ó Deus, como agir, como proceder, como zelar pelo nosso relacionamento contigo, de que forma nós precisamos viver, Senhor, trazendo a direção para a nossa vida. E por isso nós te agradecemos pela tua palavra e todo o bem que ela tem feito para nós, Senhor. A tua palavra é maravilhosa, a tua palavra é eficaz, e por isso te agradecemos pela Bíblia, Senhor, pelas Escrituras, e que tu tens se revelado por meio dela. E eu te agradeço por esse instante de podermos estar junto aqui refletindo sobre a tua palavra. Fala com a gente, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, amém. Amados, o que é um culto? O que é um culto? Eu falei domingo passado aqui sobre a devida compreensão que nós temos que ter sobre igreja. E eu disse que igreja não é um lugar para você frequentar, igreja é uma família para você pertencer, é uma compreensão mais profunda do que simplesmente vir a uma instituição religiosa, do que vir simplesmente e sentar no banco de uma igreja, de uma organização religiosa. É muito mais profundo a compreensão do que é igreja. Eu falei isso domingo passado, se você não teve a oportunidade de ouvir, assim que sair no site ou no aplicativo, escute a mensagem. Eu quero falar hoje sobre algo que acontece dentro desse contexto de igreja, que é o culto. Nós viemos hoje aqui para quê? Para um culto. Mas o que é um culto? Será que nós temos a devida compreensão acerca do que é culto? Quando fazemos essa pergunta, o que é culto, alguns talvez diriam: bom, culto é a reunião que acontece na igreja. Talvez alguns diriam: é onde as pessoas se reúnem para cantar e ouvir um pastor. Outros talvez diriam: é quando eu vou à igreja no domingo, então eu vou assistir o culto. E se são essas as nossas definições de culto, amados, então nós estamos comparando o culto a, por exemplo, um evento qualquer. Nós estamos comparando o culto a um programa, nós estamos comparando o culto a uma atividade, a apenas uma reunião. E na verdade, se a gente parar para refletir, para meditar, essa expressão que costumamos dizer, eu vou assistir o culto, o que você vai fazer na igreja? Ah, eu vou assistir o culto. É uma frase não correta, é uma frase não adequada à realidade do que realmente, espiritualmente, significa culto. Porque culto não é para assistir, amém? Não é. Culto é para participar. Envolve um oferecimento, de um oferecimento da criatura para com o Criador. Então não é uma coisa onde, ou um lugar onde apenas eu vou para assistir, eu vou para me integrar, eu vou para fazer parte, eu vou para pertencer. O correto seria dizer: eu vou prestar o meu culto ao Senhor. O que você vai fazer na igreja? Eu vou prestar o meu culto ao Senhor. Por que é importante nós termos essa compreensão, amados? Porque quando eu vou assistir ao culto, eu vou sem nenhuma expectativa espiritual. Ou seja, eu vou apenas me reunir com os outros crentes, eu vou cantar hinos, eu vou receber oração, eu vou ouvir o sermão do pastor, eu vou dar a minha contribuição, depois eu volto para casa e repetir no próximo domingo a mesma rotina religiosa. A falta de expectativa espiritual nos torna pessoas apenas religiosas numa rotina religiosa. Entende? É importante a gente pensar sobre isso. Quando eu não tenho nenhuma expectativa espiritual, eu vou ter apenas expectativas religiosas. E eu vou ter atitudes religiosas. Eu vou acreditar que apenas nessas idas e vindas à igreja eu estou agradando a Deus. Apenas sentar no banco, eu já estou batendo meu ponto perante o Senhor. Eu estou garantindo todas as condições espirituais necessárias. E a verdade é que entrar dentro de uma igreja, sentar em banco e voltar para casa, não significa necessariamente que está acontecendo alguma coisa espiritual na vida da pessoa. Principalmente se ela só vem para assistir o culto. Assim como ela assiste um filme no cinema, assim como ela assiste uma peça no teatro, assim como ela se reúne com os amigos. Então, é importante nós entendermos, amados, que nós não podemos vir ao culto apenas com expectativas humanas. Porque as expectativas humanas, elas geram pensamentos que muitas das vezes faz com que deixemos de lado os devidos valores do que significa o nosso culto ao Senhor. Ficamos mais preocupados com quem vai pregar. Será que é o pastor fulano ou o pastor ciclano? Será que vai ter algum pastor convidado? Será que vai ter alguma música especial? Será que vai ser aquele hino que está sendo cantado todo santo domingo? Será que eu vou ter que esbarrar com aquela irmã que eu não vou com a cara dela? É uma série de expectativas humanas que muitas das vezes está à parte da realidade do conteúdo espiritual do que é culto. É por isso que às vezes ir ao culto para algumas pessoas é um peso, é um fardo. Ela instintivamente ela procura desculpas para não precisar ir ao culto. Se aquela visita chegou perto da hora dela ir ao culto, ela agradece a Deus. Que bom, não precisa ir ao culto. Se ela tem essas expectativas humanas e muitas das vezes expectativas até negativas, de que igreja é um lugar cansativo, de que igreja. Isso é complicado, amados, e a gente percebe muitas das vezes esse sentimento no meio do povo de Deus. Pessoas que chegam ao ponto de acreditar que não precisam estar num culto como esse para servir a Deus. E aí a gente vive um fenômeno atual que se chama desigrejados. O IBGE, até algumas décadas atrás, falava-se sobre, por exemplo, usando um exemplo clássico, sobre os católicos não praticantes. Se dizem católicos, confessam a religião católica, mas não vão à igreja. Só que hoje já entrou nessa estatística do IBGE também os evangélicos não praticantes. Dizem que são evangélicos, creem na Bíblia, creem em Jesus, mas não estão em igreja alguma, porque se decepcionaram, porque se feriram, por questões apenas de visualizar o plano horizontal, e o plano horizontal só tem problemas, amados. Deixaram de olhar para o plano vertical, onde está o perfeito, que é Deus, e passou a olhar. Ele inverte aquele versículo que diz que a nossa principal luta não é contra carne e sangue, mas sim contra forças espirituais do mal. Ele inverte isso, ele diz, não, a minha principal luta é contra carne e sangue, não contra forças espirituais. Então ele só olha no plano horizontal, e plano horizontal tem problemas. E aí então ele resolve dizendo, eu não preciso de igreja para servir a Deus. Cai nesse engano, porque é o carvão que se afasta do braseiro, esfria, não exerce a sua devida função, o seu propósito, porque se afasta de onde está o calor de Deus, a chama de Deus, o mover de Deus. E aí a gente vive esse drama de ver muitos queridos irmãos caminhando sozinhos e achando que estão servindo a Deus, amados, estão se auto-enganando, porque não tem como você estar nesse mundo com tantas tentações, com tantas provações, e não ter o apoio, não ter a família para dar esse apoio, porque não se sentem pertencendo, como falamos no domingo passado. Então, essas expectativas humanas afetam a realidade do nosso culto a Deus. Afeta tanto individualmente, e tudo aquilo que nos afeta individualmente acaba afetando o coletivo. Então, a qualidade do culto que cada igreja possui vai refletir a qualidade do culto que cada um entende, compreende e que expectativas tem acerca de culto. Mas quando nós vamos prestar culto a Deus, amados, aí é diferente, o nosso coração se enche de fé, de alegria, de confiança, pois eu vou buscar o Senhor em primeiro lugar, eu estarei na sua presença, eu vou declarar o meu amor a Ele, eu vou à igreja por Ele. É diferente. Essas são as expectativas espirituais. Eu vou à casa do Senhor para buscar a Deus, eu vou por causa dEle, porque a Bíblia diz que por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Então é Deus, é Jesus, é buscar a Trindade, é buscar ao Senhor, e é isso que diferencia o espectador do adorador. O espectador, ele diz: vamos à casa do Senhor. Já o adorador diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É diferente. O vamos à casa do Senhor pode ser, vamos à casa do Senhor, né? Fazer o quê? Agora, não tem como você dizer, alegrei-me, com tristeza na alma. Você vai com júbilo, você vai com disposição, você vai, esteja chovendo, esteja fazendo calor, o que for, você diz, eu vou à casa do Senhor. Eu vou buscar o Deus, ao meu Deus. O espectador, amados, ele se acostuma, ele aceita estar numa posição passiva. Apenas isso. Apenas ele vai para receber algo. Agora, o adorador, ele vem ao culto numa posição ativa. Ele vem para oferecer, ele também vem para receber, ele vem para falar, como nós na primeira hora desse culto falamos muito, acerca da grandeza de Deus, né, de quem Deus é, através dos louvores, dos cantos, mas também viemos para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Isso é o adorador. Eu quero falar nesta manhã, e praticamente já estou falando, sobre o culto que Deus recebe. Qual é o culto que Deus recebe? Porque, amados, a congregação do povo de Deus, que é isso aqui que está acontecendo agora, é uma ocasião muito especial, é um momento muito importante, muito sublime, é uma cerimônia, não deixa de ser, mas com caráter de celebração, com caráter de comunhão, com caráter de reflexão. É isso que faz o culto ser uma bênção, é isso que faz com que venhamos a ser edificados, porque temos uma visão de que esse lugar é um lugar para nós celebrarmos, para nós comungarmos e para nós refletirmos sobre Deus e a nossa vida. E é isso que gera mudança, gera transformação. O culto é um ambiente relacional, não uma coisa egoísta, não uma coisa em que cada um se torna uma ilha. É um momento de relação horizontal e de relação vertical. Nós viemos aqui não à parte dos irmãos, só para buscar a Deus. Viemos buscar a Deus, sim, em primeiro lugar, mas também buscar a Deus implica num relacionamento com os irmãos. Nós só crescemos, amados, na comunhão. Nós só crescemos nas relações interpessoais. Igreja é um lugar de relação, é uma família para pertencer, não é isso que temos aprendido? Então, o que é o culto que Deus recebe? Eu quero comentar algumas coisas aqui. Primeiro, amados, eu preciso compreender que quando o povo de Deus se reúne no nome de Jesus, Ele se faz presente. Isso não é palavra de efeito, isso é palavra de Jesus, palavra do próprio Senhor Jesus, está lá em Mateus capítulo 18, se você quiser constatar na sua Bíblia. Eu creio que a maioria já conhece o versículo de cor, mas está lá em Mateus 18, versículo 20, que diz: porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Isso não é palavra do pastor Carlos, isso é palavra de Jesus. Por isso, quando às vezes a gente chega aqui e diz, Deus está aqui, nós podemos dizer amém, bem enfático, porque Jesus prometeu estar, quando nos reunimos no nome dEle, com as expectativas espirituais concernentes a Ele, não nas minhas expectativas humanas, mas naquilo que eu creio que Deus quer fazer, que quando nós estamos reunidos nessa congregação, nessa cerimônia espiritual, amados, Deus Ele se faz presente no nosso meio, e quando Deus se faz presente, coisas extraordinárias acontecem, o poder dEle se manifesta, Ele fala aos corações, Ele transforma a nossa alma, Ele trabalha a nossa comunidade, a nossa comunhão, o nosso entendimento espiritual, é obra de Deus. Culto é um lugar de transformação, culto é um lugar onde Deus se manifesta, onde Deus está. Deus habita no meio do louvor do seu povo, Deus habita aonde a igreja verdadeira está, que somos nós. Porque eu creio que Deus está aqui, porque a igreja está aqui. Não é a igreja Avenida Teixeira de Castro 312, Nova Vida de Bom Sucesso, é a igreja Erickson, Marcelo, Antônio, cada um de nós aqui, essa é a igreja que se reúne e que traz a presença de Deus no meio, onde Ele se assenta nesse trono de louvor e adoração que construímos para Ele, e Ele é a pessoa mais importante desse lugar, não é mais ninguém, é Ele, é Jesus, é Jesus, é Jesus, e Ele está aqui entre nós, amados. Então, quando a gente entra aqui, lembre-se disso, Jesus está aqui, porque eu estou aqui no nome dEle. Então tem expectativas do que vai acontecer, porque Ele está aqui entre nós. Outra coisa importante, por Ele estar aqui no nosso meio, a Bíblia diz, guarda o teu pé. Isso está lá em Eclesiastes 5, versículo 1, que diz, guarda o pé, quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Guarda o teu pé. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, quando você entrar na presença de Deus, seja reverente. É isso que a Bíblia está dizendo. Não é você precisar tirar o sapato lá fora, não é você precisar ter cuidado se não está com o sapato sujo, não é nisso. Mas está falando de uma questão de espírito, seja reverente. O que é ser reverente? Ser reverente é reconhecer a santidade, reconhecer a soberania, o senhorio e a majestade de Deus. Isso é reverência. E às vezes a gente confunde reverência em chegar sério, carrancudo, sabe? Não pode dar um glória a Deus, aquela coisa assim, um diz um aleluia aí, meu irmão, que é ambiente de reverência. Não é nisso. Quem disse que ser reverente tem que ser sério ao extremo? Você pode ser alegre e ser reverente, não é verdade? Porque a reverência está nesse respeito, a esse reconhecimento da santidade do Senhor. A Bíblia diz que Deus é três vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Três vezes santo. Eu não vejo na palavra de Deus dizendo digno, digno, digno, majestoso, majestoso, majestoso. Eu não vejo repetir três vezes, mas santo, a Bíblia diz que Ele é santo, santo, santo, ou seja, nele reside toda a plenitude de santidade. Então a Bíblia está dizendo, não chega de qualquer maneira, não chega para brincar com Deus. Você pode vir com alegria, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. O nosso Deus é um Deus alegre. Deus não é um Deus carrancudo, com raiva de todo mundo, querendo mandar raio na cabeça das pessoas. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é santo. Eu vejo muito crente por aí brincando com Deus e esquece que Deus é santo, santo, santo. Então quando eu venho à igreja, eu venho estar diante daquele que é santo, santo, santo. Eu preciso ser reverente, eu preciso guardar o pé. Entende, amados? Não pode ser uma coisa de qualquer maneira. temos que entender que Ele está entre nós. E quando a gente toma essa atitude, Deus vem nos abraçar, sabe? Nós podemos cantar hinos ritmados, nós podemos dar sorriso, nós podemos dar abraço uns nos outros, isso tudo faz parte do culto, do ambiente da família, da celebração, mas fazemos isso tudo com reverência diante do Senhor, com respeito que nós rendemos a Ele. Como eu creio que cada um de nós que somos pais e mães, requeremos o respeito dos nossos filhos, não é verdade? Você se alegra quando seu filho te respeita, muito mais até quanto ele te ama, porque às vezes até mesmo se gera um conflito hoje, principalmente nos pais mais recentes, de querer se rebaixar ao nível dos filhos, no sentido de rebaixar a sua autoridade para o nível dos filhos, e a gente vê hoje uma geração de filhos que não respeita os pais, e quando os pais dizem não, ainda joga na cara, você não me ama, ou então diz, eu não vou te amar. E tem pais que entram em crise porque o filho diz que não vai querer amá-lo, mas adianta ele dizer que te ama e não te respeitar? Primeiro ele precisa respeitar, depois quando ele crescer e for mais maduro, ele vai entender o que é realmente amar, porque às vezes tem adolescente que ainda não entende esse contexto de amar, ele confunde as coisas, mas ele precisa saber uma coisa, ele precisa respeitar papai e mamãe. Vai chegar um momento que ele vai crescer, aí ele vai lembrar dos ensinos, aí ele vai começar a valorizar e entender o que é realmente amar. Então às vezes os pais entram em crise porque ficam cobrando só o amor dos filhos, mas amor sem respeito não é amor. É importante nós revermos alguns entendimentos no nosso coração, amado, até mesmo para ensinar esse contexto de reverência. Eu penso hoje, como alguém que não aprende a respeitar o próximo, ele vai entender como reverenciar Deus? Não vai. E aí a gente vê alguns cristãos deficientes nesta área, tratam Deus como um coleguinha, como alguém do seu próprio nível, perdem o temor de Deus, não é medo de Deus, mas o temor de Deus, que o temor de Deus faz com que nós guardemos o pé, quando nós vamos prestar o nosso culto a Ele, entende, irmãos? A verdade é que nós também, para entendermos qual é o culto que Deus recebe, é que todo culto a Deus, Ele pede sacrifícios de nós, mas sacrifícios espirituais, porque algumas igrejas às vezes pegam esse trabalho, essa ideia aqui, para dizer que sacrifício é só dar dinheiro na igreja. Não é só dar dinheiro na igreja, exige sacrifício? Exige. No Antigo Testamento você vê Deus dizendo que ninguém se apresentasse diante dele de mãos vazias. O que o povo precisava fazer? Levar um sacrifício, levar uma pombinha, uma rolinha, né, um cabrito, que precisava ser sem defeito, não podia ser doente, deficiente, tinha que ser um animal perfeito, para oferecer ao Deus que é perfeito. Então eles levavam esse sacrifício e o sacerdote oferecia ao Senhor. Hoje, no contexto de Novo Testamento, no contexto de graça de Deus, você não precisa trazer um animal para sacrificar ao Senhor, mas a Bíblia ainda diz que devemos oferecer sacrifícios espirituais ao nosso Deus. Não podemos nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias, irmãos. Culto é um lugar onde nós trazemos os nossos sacrifícios ao Senhor. Que sacrifícios são esses? São sacrifícios perfeitos, ou seja, com qualidade. Não pode ser um sacrifício qualquer, um sacrifício de Caim, uma oferta de Caim, mas precisa ser uma oferta de Abel, com qualidade, porque o nosso Deus merece o melhor. Que sacrifícios são esses? Vamos lá, abra em Hebreus capítulo 13, versículo 15, vamos conhecer alguns desses sacrifícios espirituais. Hebreus 13, versículo 15, diz assim: sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Entende por que todo culto nós temos louvor? Nós temos essa primeira meia hora, nós temos música, nós temos esse entendimento que Deus é um Deus para ser elogiado. Deus é digno de todo louvor. Você pode até louvar alguém, porque louvor é elogio. Tem pessoas que são louváveis, você pode elogiar, não há nenhum problema nisso. Mas aquele que é digno de todo louvor, do verdadeiro louvor, é o nosso Deus. Então, quando nós chegamos à casa do Senhor, o que temos a oferecer a Ele em termos de elogio? Ou apenas trazemos um coração pesado só com reclamações? O louvor, amados, é algo que faz parte da nossa fé, porque mesmo quando nós estamos passando por lutas, por desertos, por provações, por dificuldades, por momentos até de tristeza, nós temos a fé suficiente para acreditar que Deus está cuidando da gente, que Deus está caminhando com a gente, atravessando esse deserto. Então eu tenho razão de sobra para abrir a minha boca, o meu coração, para louvar e agradecer a Deus por isso. Foi o que Jó fez, depois de perdas terríveis. A mulher dele aconselhou: amaldiçoa a Deus e morre, reclama, abre a sua boca, fala mal de Deus. Ele disse: você está louca? Foi Deus quem me deu, e Deus resolveu tomar de volta. Então, louvado seja o nome do Senhor. Parece palavras de um louco, mas não. Palavras de um homem que crê no Deus que ele serve, que confia no Senhor, que sabe que estando bem, no dia bom ou no dia mal, o Senhor não vai se afastar dele. Que faça Deus o que bem lhe aprouver, ele continua sendo dele. Ele vai louvar o Senhor. Eu acho que o bonito do cristão é quando ele, antes de receber as bênçãos do Senhor, ele louva antes, ele agradece antes. Porque ele tem um olhar de fé, ele sabe que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele abre a sua boca não para reclamar, mas para agradecer e louvar ao Senhor, mesmo quando ele não entende, mesmo quando ele não sabe o desfecho, mas ele sabe que Deus o levará a bom termo, porque o nosso Deus é fiel. Deus promete na sua palavra, ele crê na palavra de Deus, ele não crê no que as circunstâncias dizem, ele não crê no que Satanás está dizendo, mas ele crê no que Deus prometeu. Então ele diz: louvado seja o nome do Senhor. Isso é louvor, amados, é muito mais do que música, é muito mais do que repetir uma letra. O que faz um louvor é ser um louvor que chega à presença de Deus, é quando você pega essas letras já prontas, que alguém já compôs, e você transforma na sua letra. Não, meu coração está nisso aí, então eu canto essa verdade porque eu creio, não apenas porque eu estou repetindo. Senão o nosso louvor seria um louvor de um monte de papagaios, né? E nós não fomos criados para sermos papagaios, repetir coisas. Nós temos emoção, temos sentimentos, temos espírito, temos fé e confiança num Deus que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Nós estamos aqui louvando a Deus de vez em quando, mas lá no céu há louvor em todo momento, em todo instante, amados. Os anjos do Senhor estão na presença dele, exaltando. Há certos níveis de anjo que estão diante do trono de Deus só com a função de adorar e de louvar a ele. Você sabia disso? Os serafins, os querubins, são anjos que estão diante do Todo-Poderoso. E um dia nós vamos nos juntar a eles, num louvor eterno para todo sempre, olhando face a face esse Deus que hoje só contemplamos como por espelho, através da palavra, através daquilo que cremos, mas um dia o veremos face a face. E não há como nós ficarmos calados diante desse Deus. Então, esse é um sacrifício espiritual, amados, entende? Que é muito mais profundo do que cantarino. Outro sacrifício espiritual, adoração. Às vezes a gente confunde que adoração é louvor, louvor é adoração. Não, são coisas distintas. O louvor você elogia, você enaltece as qualidades, o caráter. A adoração é uma ligação de alma, de coração. Uma coisa é você dizer: você é uma pessoa bonita. Outra coisa é você dizer: eu amo você. É diferente. O louvor diz: você é bonito. A adoração diz: eu te amo. Eu não sei viver sem você. Eu preciso da tua presença. Entende? É uma ligação de alma, de espírito. Você quer ser encontrado por Deus? Você quer que Deus procure você? Porque a nossa tendência é procurar Deus, e principalmente no desespero. Mas você quer que Deus te procure também? A Bíblia ensina que basta a gente ser adorador do Senhor. Porque lá em João 4:23, naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele diz: "Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Por que Jesus disse isso? Porque aquela mulher disse: "Jesus, nós samaritanos adoramos aqui no templo que está nesse monte Gerizim, e vocês dizem, vocês judeus, de que tem que adorar em Jerusalém, onde está o templo. Afinal de contas, aonde a gente tem que adorar a Deus? Onde é o lugar certo para adorar?" E Jesus está dizendo: "Olha, não é nem em Gerizim, nem em Jerusalém, pode ser em qualquer lugar, porque adoração não é o lugar geográfico, adoração é um coração que encontra o coração de Deus. Isso é adoração, que é uma correspondência, você procurando Deus e Deus te procurando, e haver um encontro de um Deus que quer ser adorado e um adorador que ama a Deus. Deus está buscando adoradores, amados. Deus não está buscando cantores. Deus não está buscando quem canta afinado. Deus está buscando adoradores. Adoradores. Isso é sacrifício espiritual. Sacrifício espiritual também são os nossos recursos que nós dedicamos ao Senhor em forma de dízimos e de ofertas. Então, toda vez que você traz um envelope aqui à frente, você está prestando um culto a Deus. Saiba disso, meu querido, faz parte do culto, não é intervalo entre louvor e mensagem para a gente tratar das coisas da terra, das coisas terrenas, das coisas materiais. Ou seja, irmãos, terminou o louvor, vamos dar um tempo aqui na parte espiritual, vamos agora tratar do que é material. Aí terminou o expediente, vamos então agora entrar novamente no espiritual. Não, faz tudo parte do mesmo pacote. É culto que Deus recebe. Você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, Deus recebeu, e pode ter certeza, Deus vai te abençoar, porque é uma correspondência, é para o Senhor que estamos dando. A igreja precisa? Precisa, mas não estou dando porque a igreja precisa, mas porque é para o Senhor. Ele não precisa do meu dinheiro, pastor, é verdade, ele não precisa, mas ele quer ver o coração de como você está dando esse dinheiro. O dinheiro, a própria Bíblia já diz que vai ser aplicada na manutenção da casa do Senhor, mas muito mais do que esse resultado, é o resultado que ele vai fazer na nossa vida, porque o resultado na igreja, nós vamos desfrutar. Agora, o resultado em cada vida, você vai desfrutar lá no mundo, porque Deus vai te abençoar, você vai prosperar, Deus vai cuidar de você, Deus vai zelar pela sua vida, Deus vai te proteger de todo mal, consequência de alguém que tem oferecido sacrifícios espirituais ao Senhor. O tempo que nós dedicamos ao Senhor é um sacrifício espiritual, amados. E como isso é importante, tempo para vir à casa do Senhor. Domingo é o dia do quem declara isso? A palavra de Deus. Os discípulos passaram a observar o domingo como o dia do Senhor, um dia para buscar a Deus. Quando a gente tem esse entendimento que é o dia que eu preciso me conectar mais com Deus, estar com o povo de Deus, e a gente valoriza isso, amados, nós estamos dando, sacrificando o nosso tempo ao Senhor. Poderíamos estar em muitos outros lugares agora. E por que estamos dentro de uma igreja? Por que estamos aqui hoje, com tantas opções? Ontem foi um dia cansativo, poderia estar dormindo, poderia estar descansando, mas eu tenho prazer de estar aqui. Eu não estou aqui apenas porque tenho a função profissional de pastor, de ter que pregar, de ter que estar na igreja para as pessoas verem que eu estou aqui, mas é porque eu amo estar na casa do Senhor. Eu quero prestar o meu culto ao Senhor, eu sinto falta disso, tirei 2 semanas de férias, mas eu sinto falta. Então, quando a gente tem esse entendimento, amado, de que tempo também é sacrifício que a gente oferece a Deus, os irmãos ontem deram o seu tempo nesse trabalho, isso é sacrifício espiritual e vai ter recompensa, amado. Amém. Quando a gente dedica ao Senhor tempo para o nosso ministério, para o nosso sacerdócio, porque para você se envolver no ministério, você precisa dedicar um tempo, mas você está oferecendo sacrifício espiritual, você está cultuando a Deus, Veja que o culto ele extrapola até mesmo esse momento que estamos aqui, num horário determinado, em dias determinados. O verdadeiro culto, resumindo tudo isso, o verdadeiro culto é aquele que nós oferecemos a Deus de coração. De coração. O coração precisa estar envolvido, amados. O texto que nós lemos é o que, lá no início dessa nossa reflexão, é o que diz Isaías 29:13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, fala alguma coisa, canta alguma coisa, mas o coração está longe de mim. Então veja, é possível estarmos num culto, mas o coração longe, o coração lá fora, o coração em outras coisas. Deus não está pedindo qualidade de culto, humanamente falando. Deus quer ver coração no culto, coração no louvor, coração na adoração, coração nos dízimos e nas ofertas, coração no tempo que eu dedico, coração na comunhão, porque isso também é sacrifício espiritual. Quando eu tenho comunhão com os meus irmãos, quando eu interajo com os meus irmãos, porque a comunhão ela se dá aqui dentro e lá fora. Então quando eu me preocupo em estar com o povo de Deus, isso tudo faz parte do culto que Deus recebe, amados, e principalmente quando é feito de coração. Se o músico que pega um instrumento coloca o seu coração naquilo que faz, esse é o culto que Deus recebe. Se um cantor, um back vocal, um dirigente de louvor, quando ele pega o microfone e ele faz o que precisa ser feito com o coração, esse é o culto que Deus recebe. Quando um professor está diante de uma turma de adultos ou de crianças, como lá atrás está acontecendo, se ele ensina com um coração diante de Deus, ele está oferecendo um culto que Deus se agrada, que Deus recebe. Quando o diácono exerce a sua função com o coração, ele está oferecendo um culto que Deus recebe. Quando um pastor está pregando ou está ministrando as pessoas e ele faz com o coração, esse é o culto que Deus recebe. E quando cada cristão oferece o seu culto, vem ao templo para oferecer o seu coração, esse é o culto que Deus recebe. Tem que ser com o coração. Se eu não tiver amor, nada serei. Se eu não tiver amor, nada disso me adiantará. Vai passar e não vai ter efeito nenhum. Mas se eu tiver amor, aí é diferente. Aí o coração de Deus vem se unir ao nosso, amados. E aí é bênção pura. Não tem coisa melhor do que isso. É interessante, encerrando, quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, Jesus disse para Satanás, está lá em Marcos 4:10, Jesus disse para Satanás: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O culto ele não é restrito apenas ao espaço geográfico da igreja. O culto a Deus ele pode ser em qualquer lugar, estendido em qualquer lugar, pode ser no seu quarto. Jesus disse: quando você orar, vá para o teu quarto, tranca a porta, busca o teu pai secreto, e o teu pai em secreto te recompensará. Amém. Ali pode ser o teu lugar de culto, que Deus recebe. Pode ser na empresa que você trabalha com outros crentes, que depois do almoço se reúnem para um cultinho rápido ali. Poderiam estar descansando, poderiam estar lá tirando aquela folguinha que a empresa fornece, mas se preocupem em adorar. Eu já falei aqui uma vez, quando eu morava em Bangu, ali tem um depósito do Guanabara, na estrada da Água Branca, e eu passando uma vez por volta de meio-dia e pouquinho, havia uma roda de funcionários, todos eles com a uniforme do depósito do Guanabara, uma rodinha na calçada, uma caixinha de som, alguém com microfone, estavam fazendo um culto ao Senhor na calçada, na hora, no intervalo do almoço. Eu tenho certeza que Deus estava ali, no meio, na calçada, em plena rua. Deus estava ali porque ali havia um culto, fora da igreja, mas era um culto que Deus recebe. Então, amados, pode ser um culto no lar, como aqui também. O importante é entendermos qual é o culto que Deus recebe, e vamos prestar esse culto ao Senhor, com toda a alma, com todo o coração, como nosso Deus merece. Amém? Que você saia daqui com esse entendimento renovado em seu coração e sua alma. Imprima qualidade naquilo que você faz para o Senhor. E depois você me conte os resultados. Porque Deus, Ele vai fazer coisas grandiosas. Deus vai promover algo na sua vida que você não vai... Ou você hoje não tem ideia daquilo que Deus pode fazer. Então, que nós possamos tomar nesta manhã esse compromisso com Deus. Senhor, eu vou ter mais expectativas espirituais. Eu vou tirar alguns pensamentos que têm me atrapalhado. Porque, amados, eu nunca aceitei sair de um culto pior do que eu entrei. Eu nunca aceitei. Ou igual de como eu entrei. E eu confesso aos irmãos, eu sempre saí melhor. Eu sempre saí mais renovado. Eu sempre saí com algo mais de Deus na minha vida. E o que eu sou hoje é um somatório de tudo isso. Desde quando eu me converti. E que a gente vai permitindo Deus acrescentar. E é assim que a gente vai crescendo, é assim que a gente vai amadurecendo, é assim que a gente vai conhecendo Deus mais e mais. E o meu desejo como pastor é que todos vocês conheçam a Deus mais e mais, porque é muito bom conhecer a Deus, é muito bom conhecer o Senhor. A Bíblia diz que se devemos nos gloriar em alguma coisa, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. Esse é o melhor investimento que você faz na sua vida, mas faça de coração e você vai ver que grandes coisas o Senhor fará na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.